declara isso pro teu irmão. É muito bom, é agradável estar com você aqui nesta manhã e receber do Senhor bênçãos, toda sorte de bênçãos. Quão bom, quão bom e quão suave é viver em união. Muito precioso é a graça do Senhor que nos uniu, que nos uniu para expressar. Unido mãos e corações, é graça do Senhor que nos uniu para expressarmos sua glória e seu amor. Quão bom e quão suave é, perseverando na palavra. Para o teu irmão, nesse lugar, e aqui decido.